Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. targetw.com, referência para o mundo. Pop Hit. Target Radios. All I knew this morning when I woke is I know something now, know something now I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago, green eyes and freckles and your smile in the back of my mind making me feel right. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. everything has changed. Though my walls still tall, paint blue, but I'll take them down and open up the door for you. And all I feel in my stomach is butterflies, the beautiful kind, making up for lost time, taking flight, making me feel like I just wanna know, you better know. To the sun.

melhores pop hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Like to read. Todo mundo ouve e ama Target. Milhões em todo o planeta acompanham a Target International, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the greatest network. Tudo bemzinho por aí, baby? Na paz de Deus? Então tá ótimo. Acompanhamos agora os 5 sons mais votados na noite de terça, no portal targetw.com, a referência para o mundo. E no primeiro lugar, Lady Gaga, com Applause. Número 2, Katy Perry, You So Run. Terceira colocação para Daft Punk and Pharrell Williams com Get Lucky. No posto de número 4, Taylor Swift and Ed Sheeran com Everything Has Changed. E o quinto som mais votado na noite foi Love Somebody com Maroon 5. Bom, e o Pop